uma empresa do Grupo Albuquerque, com mais de 50 anos de experiência e amor pelo próximo. O Plano Amar foi eleito em primeiro lugar nas pesquisas públicas pelo melhor atendimento e qualidade em seus serviços. Não espere o amanhã, faça seu plano agora. Agende uma visita sem compromisso com os nossos consultores. 3521-2462 e 99948-4949. Plano Amar. Protegendo quem você ama. Você sabe qual é o posto que todos os dias, e em especial nos finais de semana, tem as melhores promoções e o melhor atendimento da cidade? O Posto Central. Só nele você vai encontrar os melhores preços. Venha você, cliente amigo, nos visitar e desfrutar do melhor atendimento. Temos lubrificantes, filtro de ar e acessórios, além de combustível de alta qualidade. Também temos a nossa conveniência, refrigerante, cerveja gelada e muito mais. Posto Central. Nosso objetivo é satisfazer os nossos clientes. Atenção, atenção! Alerta de ofertas imperdíveis no Varejão Home Center. É 10 vezes no cartão. Chegou a hora de aproveitar. Para você que vai construir ou reformar, Varejão Home Center. Tudo o que você precisa em um só lugar. Você está na Ferrádio Oriente. Sucesso o tempo todo. Atenção, emissoras parceiras em todo o país. Em 5 segundos, programa Domingão Musical no ar. A partir de agora, está no ar, programa Domingão Musical. Com muita música, informação e a sua participação. Aumente o volume e fique ligado. A melhor parte do seu domingo é aqui. Domingão Musical. No comando tem ele. Elton Lucas. Domingão Musical tem muita música, alegria e diversão. Um programa de sucesso. Sempre. No seu rádio e no coração. É o nosso maior presente. O seu rádio ligado, todo mundo conectado. Coração, vem embora, Brasil. Vem ser feliz, vem cantar. Pra cima. Vem ouvir sua rádio, vem comemorar. Elton Lucas está no ar. Tô por cá, viu, bebê? Elton Lucas, pra ficar com você. Aqui você ouve sua canção, que faz lembrar a sua paixão. Pra recordar. Aqui você ganha bem. Aqui você tem mais calor e animação, simbora! Muito bem, meus queridos, estamos no ar, mais um Domingão Musical chegando com tudo. Estamos aí no nosso terceiro finalzão de semana do mês de novembro, praticamente o mês de novembro já se encerrando, a gente praticamente dando as boas-vindas ao mês de dezembro. Vem aí o mês do Natal, mês do Ano Novo, mas enfim, enquanto nós não chegamos em dezembro, vamos aproveitando o nosso mês de novembro, né? E a gente tá começando com tudo nesse nosso terceiro finalzão de semana, e eu quero que você já mande a sua mensagem pra gente, participe. DDD 88 993166333, repetindo. DDD 88 993166333, é o WhatsApp mais bombado do Brasil, e é o WhatsApp que você, ouvinte de todo o Brasil, participa e se interliga junto com a gente. Então, vamos juntos, que eu tô pronto, preparado e querendo, só esperando você de todo o Brasil participar junto com a gente, né? É a festa do seu rádio que já tá no ar. É o Domingão que tá chegando, daquele jeitinho que o meu povão gosta. Então, vem-se embora, vem junto comigo, bebê. A maior audiência do rádio. Eu tô chegando, Brasil. Domingão. Vamos juntos. Musical. Cheguei. Já pisei na saudade, chutei a má fase, esqueci da deprê, tô superadão. Tô seguindo o baile, agora eu tô no hype, bebendo e beijando, tô superadão. Só todo mundo tem uma pessoa, que sempre puxa a linha quando a pipa voa. É impressionante quando eu tô de boa, você sempre vem e faz a mesma coisa. A camisa tá... Quando tá faltando tantinho, assim... Esquecer, cê aparece me mandando tá por onde só pra me fazer beber.